Duna. Fábio 84-87, continua a aproximação, repórter está enxecado. Informa o tráfego prestes a iniciar a rolagem da 1-0 e um tráfego. Alfa CA50 da Polícia Militar vai efetuar pouso pairado sobre a cabeça, sobre o pátio do Gré, não vai influenciar com a sua aproximação. Reporte trem checado. Aves 8487. Positivo, ciente dos tráfegos, reportarei com trem checado, 8487. Beleza, qual seria a nossa saída prevista a Brasília? Provável saída Arbora Alefa. Gente, aguardando, aguardando, aguarde, papai, que forma meu gosto. Baixado e travado, 8487. Aguardando autorização de pouso, 8487. Aguardando, 8487. Tem uma pista molhada, o lado 8487? Negativo, pista seca. Pista seca, ok. 8487, livre pouso, pista 1-0, vento 190 graus, 1-0 nós. Apenas o helicóptero pousando no pátio do Gret sem interferir. Ciente, livre pouso na 10, 8487. Pito quilo delta, desce a 4000 pés, 1014, 1014 é o ajuste. 4014. Opera 27 no 3, direita pro 060, intercepta o log. Direita 060 para o log 2703. Considere solo 05, guardião, frequência livre. Livre, trato. Sua identificação, cruzada chegada, manda e se mantém o 050. Amanhã 050, 54. Controle, boa tarde, é o gol 1620. Tarde, gol 1620, contato radar na decolagem. A saída PUCA, sobe mantém o 370 vigilante. 370 na PUCA, gol 1620. Na 3560, Juliette, portão 06. Juliette para o 03, tá? 3560. Após a decolagem, você tem condição de curvar no primeiro terço da pista no 028? 2000 pés, autorizada final, número 2, reduza para 180 nós. Reduza para 180 nós, 2743. Do quilo delta, autorizado 3000 pés. 3000 pés. Chame 210 no localizador, complete final, chame torre, 198 decimal 95. No 3155, pátio Índia, no ponto de espera, chame torno no 895, ajustando no 014, observando o parqueamento da aeronave da companhia no 03. Gente, no 014, ajusta 3155, obrigado, boa noite. Obrigado, bom dia. Abre 8487, solo 07, libere a direita, chame solo 1209. 219 é o limitar, 8487, grato. Fora do solo, Romeu Golfo, passando em cima. Ciente, considere decolado ao 07, aguarde transferência de controle. Vai dar agora. Confirmando o ajuste no 0-4. A 8487, táxi B Alfa, quilo pátio 3, posição 1-0 do pátio 3. APSA 8487, sente via Alfa, quilo pátio 3. 8 decimal 95. Na torre 895, Apito Kilo Delta 2000 pés, autorizada final no zero. 2000, chamado para 3, 190, ZS mantém 3000 pés, ajuste no zero no 4. 3000 pés, 10, 14, 3, 1, 0. Controle, boa tarde, o aeromédico Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, nível 220, sobe e mantém, consta pro ideal pro destino. A 3165, 315. Direto destino, 315 de proa, Romeu, Romeu Golf. Aproximando 317, está direto destino, Romeu Golf, obrigado, amigo. Cheque de vento, 190 graus, 109, Oxiné 62, 10, de bolsa. Salvador, 35491, quando possível, proa de Dona. Guarda. Bem, camarada. Solo 210, libera a direita, solo em 219, dando passagem à zona de dados. Sente na Foxtrot, então, solo em 219. Quatro navios, Dona. Quando Dona da presente, 4 navios. Você era 27 no 3, confirma já tá trem checado? Afirmativo, trem baixado e travado, 27 no 3. 27 no 3, vento 180 graus, 12 nós, hoje 1014, livre e pouso no 0. Livre e pouso pro Força Aérea 27, 1-3. 1260, Centro Recife, 12685, alterna 12545. Centro Recife, 12685, 2545, obrigado, uma boa tarde. Boa. Seis, 190, 2000 pés, autorizada final no zero. Autorizado, informando a estabilidade, 3190. Trip 5491, desce, mantém 3000 pés, ajuste no 014. 3.0014, 5491. O número 45, Salvador, sua identificação, a descida autorizada a 4000 pés na chegada da Bonf e o ajuste no 0 no 4. 4000 na Bonf, Vitor Kilo Delta no localizador, complete final, chame torre, 1895, Vitor Kilo Delta. 1895, obrigado. Controle o Papatango, Victor Kilo Delta, corrija a torre. Passou Duna estabilizada. Gente, continue a aproximação, reposta trem checado, Victor Kilo Delta. Passa trem checado, Victor Kilo Delta. E 7 713, libere a direita, chame o Solino 219. Salvador, boa noite, 3155, ponto de espera da 10, pronto. Mantenha o ponto de espera da 10, 3155. Mantenha o ponto de espera da 3155. Tem possibilidade de pousar na 07, o Victor Kilo Delta? 6919, livre decolagem, pista 10, vento 180 graus, 09 mais. Confirmando, Victor Kilo Delta, intenção é 107? Ah, afirmativo. Ciente, reporte para o cancelamento. Solicite o cancelamento de voo, de regra de voo, Victor Kilo Delta. Só para o cancelamento agora e prosseguir para o 7. Ciente, cancelado aos 104, autorizado de curvar à esquerda, base pela direita, final da 107, reporte na final da 107, o Victor Kilo Delta. Semana final da 107, o Victor Kilo Delta. Salvador, 35491. Essa pronta ali, interceptar o localizador? Autorizado. Essa pronta acerta o localizador, 35491. Sultan 3155 vai aguardar no ponto de espera, né? Porque à sua frente, mesmo na saída, mesma rota, porém nível inferior. Vai ter que aguardar uns 3 minutinhos aí. Tá bom, 3155. Interceptar a final da 107 com o trem baixo e checado, Victor Kilo Delta. Livre pouso no 7, Victor Kilo Delta, ventou no 90 graus, 10 nós e o Agostinho 0 no 4. Livre pouso no 7, Victor. Vai chamar o controle 6909. Decolar 104, controle no 208. 208, boa. 3951. Boa. Controle, boa tarde, 6909. Decolou, cruza 2000 na Dael. Blue 6909, contato radar. Saída Dael, sobe manter um 340, vigilância radar. 340, vigilância radar, 6909. Esse 5491 necessita um desvio à esquerda para evitar um núcleo. Livre! Seguido ao altermarca. Ele está para 2000 pés, reporte no lock 5491. 2000 reporta no lock 5491. Barra Romeu Lima, prossiga. Victor Kilo Delta, solo azul no meia, confirmando pátio. Tá baixando. Frente, direita, acesso na frequência livre. Obrigado. 869, copia. Copia. Como 869, Brasília aprovado nível 360, via Pesilu no 7. Decolada pista no 0, perfil de saída Arbora Lefa, curva à direita. Transponder 5127, controle 1208. Autorizado, Brasília, nível 360, perfil 17, decola da 10, perfil da Arbora, perfil da Lefa. Curva à direita no perfil, 5127, é o código 2008, é o controle, 1869. 1869, cotejamento correto, informação em curso Golf, chame pronto. Reportaria. Não tem condição de voar, dona? 491? É, só tem condição de voar, dona? Tem, afirmativo. É certo, afinal. Ah, tô lá do dona pra final. 2000 pés autorizado a final, 5491. 2000, final. Romeu Golf, chama Centro Recife, 12685, alterno 2545. 155, informe se assim que autorizar tem condições de decolar de imediato. Afirmo, está 3155. Para visual o coronavírus da companhia na curta da 10? Visual. Após, a linha mantém aguardando para iniciar a decolagem assim que autorizado. Posso, colega, a linha mantém, está 3155. Indicação, chegada é a Bonfe, deve se manter o 060. 060, Bonfe, 143. Rumba 01, chegada a Bonfe, só descida até o 060, Rumba 01. Utilizado o curso localizador 35491. Fabiano, complete final, chame torre em 1895, bom pouso. Ele pôs o ali, aproximação 18954, R5493. Boa. Boa, cordial, boa tarde, é o 35491, estabilizado ILS da 10. 5491, continue a aproximação, cheque o trem, informe a aeronave da TAM, alinhando na pista 10, preste a iniciar a rolagem. Gente, liga a aproximação, guardando pista livre, 5491. A 3190, solo aos 19, libere a direita, agilizando, solo em 1219. 19, agilizando, da 3190. Salvador, muito boa tarde, da 3190, número da Fox. Boa tarde, 3190, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, na 1190, grau 099, ajuste no 04, livre decolagem no 0. No 04, livre decolagem no 0, da 3190. 1191, 1166, identifique, autorizada a chegada Mari, desça e mantenha o nível de voo 050. Não, senhor, mantenha a chegada. Tem umas 3 aeronaves setor sul para o sequenciamento. Ainda mantém a chegada, mas à frente eu confirmo com o senhor. Gol 645, autorizado a 2 mil pés. Reporte na final da pista no 0. 645, reporte na final da 1-0. Salvador, boa noite. O 3894? Queira, bom. O 3894, identifique. Desça e mantenha o 060, chegada Mari. Quero baixar de chegada, 35491. 3155, decolada aos 21, controlinho no 208. Controle 208, só 3155. Confirmar o vento para o trip. 180 graus 079, sem componente de cauda. É, destruído. Delta 3155. Zona 55 da TAM, contato radar, saída da EL, sobe e mantém o nível de voo 360, vigilância. Saída da EL, subindo para 360, tá 3155, solicita coordenação com o centro, nível 340. Aguarde, coordenação. Zoom 6999, chama Centro Recife, frequência 1251, alternativa 13395. 251-3395. Obrigado. Fogo 1869, posição 01 para o posto de estacionamento. 1869, livre acionar, chame para o táxi. Afirmativo. Repassarão. 0. Autorizado, final 340, tá 3155. Quatro nove um, seu solo os dois pisos da direita, solo no do lado. 5491, liberou. 5491, táxi via Kilo, pátio 3, posição 05, do pátio 3. Kilo, posição 03, pátio 3. 05. 05, 3. Sim. Na 143, livre descida 2000 pés, ajuste no 014, reporte na final da 10. 2000 no 014, livre restrição em Belo? Livre! Livre então, podemos usar Duna, senhor? Duna, livre! Então, beleza, tudo livre. Estabilizado, no 645. 645 final, chama a torre em 1 no 8, decimal 95. 295, obrigado. No 645, tem agora dois filhos do externo baixar para lá. Ciente. Tráfego avistado, livre pouso 10, Ventura 70 graus 8 nós. Livre pouso, no 645. Duna 166, voe Duna, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. Duna 3 mil, comunicações, ajuste no 1, no 66, tá bom. Era minha pronta? Dois era minha da pronta? Gente, Recife, 350, prepare pro Caracaju, aguarde só um minutinho pra cópia, com a 206. Taxi Gol 869, 188 a bordo, 3 horas e 9, alterna Monte Claro. Compact via Indy Alpha no ponto esperado 10, chame torre 1895, QNH 10, 14, boa viagem. 10-14, vai Indy Alpha na Alpha, monitora 1895. Azul 4206, Recife 350. Pronto agora? Salvador Recife 350, nível autorizado, via UP 158, decola da 10, primeira curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju. 1208, controle, acione 5136. 43? 43, localizador, completo final, chame torre, 1895. 1895, senhor, excelente semana. Até mais. Solo, Salvador, boa tarde, eu chamei a minha 201, informação Golfo, Galeão. 6201 no Galeão, 360, nível autorizado, Jump Zulu 10, SMAP, DCT Lúbito, Barbacena e Após Conforme. Deval da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Motiva. 1208, controle, acione 5126. Direita agilizando, só olhando 219. 219, pô. SMAP, Lúbito, Barbacena. Decola opção 0 da cor direita da EL, Leda Mosse, controle 208, correspondência com 26, estou na posição 04. B201 na ponte Leda, foi Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Da EL, Leda Motiva. Afirmo, pode começar o posicionamento, 6201. Bora. Fala, boa, no meio 4. Boa, eu chamei 143, passou externo, baixei pra vó. 143, continue a aproximação. Informa a aeronave da Gol, Boeing 737-800, iniciando rolagem da 1-0, vento 170-08, nós aguardando informação de pista livre. Aguardando, meu, tá preso. Pista molhada, certo? Negativo, pista... Obrigado. Uso Oceané 6143, vento 180 graus 8 nós. Autorizando, Oceané 6143. 869, decolado aos 31, controle 1208. 208, obrigado. Ingresso na Juliette, portão 10, segue o follow-up da Freira no través do 08. Afirmativa, ingresso na Juliette 10, seguindo o follow-up da Freira no 04. Controle saída, muito boa noite, é o Gol 1869, cruza 1210. Gol 1869, contato radar na decolagem, saída Arbor, sobe o 360, vigilância. Arbor 360, vigilância, 869. Leotão 3894, está autorizado? Confirme. Leotão 3894, já está autorizado? Autorizado 2000, reporte na final. Autorizado 2000, Leotão 3894, reporte na final. Os 3, 2, livre direito, solo 1, 2, 1, 19. 2, 19, autorizado. Muito obrigado. Estabilizado, SX3, 1, 0, 1, 1, 6, 6, da Gol. 1, Nuno 66 da Gol, complete final, chame Torre, Nuno 8, decimal 95. Torre, 118, decimal 95, boa noite, até já. Noite. Papa Romeu Lima? Papa Romeu Lima, escuta. Tá visual com o local de pouso? Positivo, senhor. O Romeu Lima solicita um sobrevoo rapidamente, 2 minutos, sobre a Avenida Paralela. 10, vento 180 graus, 79. Trabalhando com passar travado, 1-1-66. Papa Romeu, pode ser depois dessa aeronave? O Romeu Lima vai ficar atento, mantendo 510, não vai interferir no tráfego da aeronave. Condição de voo no setor, Papa Romeu Lima? Afirmativo, de voo 190, agora está baixado e travado no 1-66 da Gol. Milhas e meia de dona. O senhor está visual no setor? Ainda não. Gente. Papa Romeu Lima, aguarde para ingressar na paralela. Vai aguardar, mantendo o setor, Papa Romeu Lima. O 1869 voe Elefa. Obrigado, na proa de Elefa, 869. Umba 01, sua lívida restrição na posição pelô de 4 mil pés, só vai descer para 2014. Romeu Lima, visual com o tráfego nacional, Romeu Lima. Não, mas não é esse não, o outro tá sem esse, que passou externo agora, e o outro tá à sua direita há uma hora ainda ingressando na final. Tá, visual, Romeu Lima. Estabilizado no localizador, cidadão, é visual. 3894, complete final, chame torre em 1 no 8 decimal 95, tá 3894. 3895, graças, tá 3894. Para o Romba 01, Caribe, aí, como informado, senhor, pode descer até 2000. Corri minha rota? Corri minha 77? Isso, ele é o. Daí é o Coral. Daí é o Coral, pô. Filhas. Passarei estabilizado, baixado, travado, da 3294. A paralela. Após a passagem, deve ser levou o Romeu Lima. Gol 1166, solo Alves 36, libera direita, solo 1, 219. Libera direita, solo 219, já. Boa noite. Boa noite. Pista 3894, livre pouso, pista 1 na 0, vento 1, 80 graus, 8 mais. Livre pouso, pista 10, na 3894. Salvador, boa noite, Altair 3567, informação Golf, solicito 360 Brasília. 5567, Brasília, 360 nível autorizado, via Alpes Lulu 17, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, 1210 Controle, acione-se com 1130. Brasília, conforme rota, plano de voo, Alpes Lulu 17, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, 1208 controle, aciona 5130, é o TAN 3567 no 03. 03 pode quando pronto, aperfeiçoamento. Reportará para 356. 869 chama Centro Recife, frequência 1288, alterno 260. 188260, gol no 869. Rumba 01, autorizada final, pista no zero. Rumba 01, autorizada final da 1 a 0. 3896, Solo 39, libera direita, Solo 120, décima 9, boa noite. Libera direita, 19, aposta, 304, boa noite. E vem, Papa Romeu Lima. Reportará a prova do LC, Romeu Lima. Número da Estrela no Travessa 08, 1-1-66. Afirmativo, Jardim para o 11, saiu pelo mito, Travessa do 8, 1-1-66, da volta. Bom, boa noite, está 3-2-4, livrou. Prossegue Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, está 3-2-4. Salvador, Sananeia, 201, no Carapuxa, acionamento na 4. Está livre, pode estar, 201. Passará para o táxi, na 201. Ah, Romeu Lima, já vai mandando no paralelo, segue o Pro do LC. Sente Pro do LC, mantém as condições visuais, Papá Romeu Lima. Será que eu estou de zóio? Reportará para o pouso, Rodolfo Lima. Paulo Salvador, o trip 545, tem que levar uma tambouca. 545 e Léo, agora está nas cópias. Guarda cópia 545. Rumba 01, informa o helicóptero a 12 horas em 2 milhas, a 500 pés AGL, um deslocamento norte, é um Romeu Hotel 44. Rumba 01, ciente, não avisou. Quatro no cinco, Ilhéus, pronto. Salvador Ilhéus, 140 nível, via Golf 677, decola da 10, primeira curva direita, saída Coral. 1208 controle, acione 0273. Ilhéus, 140 Golf 677, decola 10 com curva direita. Prestido saída Coral, 1208 controle, 0273 o transponder do Felipe, o 495. Reporte, posicionamento. Portará, muito obrigado. Rumba 01, a uma milha de externo, QILS, contra a embaixada travando. Rumba 01, complete final, chame torre no noite decimal 95. Maradona, no norte, principal, 95, boa noite. Rumba 01, na escuta da torre? Rumba 01, fui LF para a pista 1-0. Rumba 01, cheque 3 pouso, livre pouso pista 1-0, vento 200 graus, 099. Rumba 01, cheque pouso, bastante travado, livre pouso na 1-0. Controle o triplo Papá Romeu Lima, visola com a de pouso, direção na final. Frequência livre, Papá Romeu Lima. Frequência livre, boa noite, Romeu Lima. Boa noite. Obrigado, táxi, via Índia e Alfa, onde espera da 1-0, chame torre, 1895, quem negar 1-0-1-4, boa viagem. 1-0-1-4, via Pátio e Alfa. No ponto espera 1-1-8-9-5, chame 6201, obrigado, é uma boa noite. Comba 01, Solos 48, tem condições de livrar a esquerda via tal? Afirmativo, Comba 01. Comba 01, livre a esquerda via tal? Ao estacionar livre frequência, boa noite. Comba 01, livre a esquerda ao hotel. Torre Salvador, boa noite, estacionar 6201, pronto, não posso ficar. Confirma, estacionar 6201? Afirmo. Estacionar 6201, Felipe Belinheira, decolar pista 1-0, vento 2-1-0 graus, 1-1 do nós. A gente decola pista 1-0, estacionar 6201. M6201, decolou 51, controle 1, 20 decimal 8, banais. 208, obrigado, até a volta. Controle Salvador, boa noite, estacionar 6201, saída da EL. Estacionar 6201, contato radar na saída da EL. Sobe, mantém o 360, vigilância radar. 360, vigilância, poderia voar Leda? Autorizado Leda. Direto Leda, 6201. Paulo Zé, 3567, 176, modo, 3 horas e 30, Renato Ribeirão Preto, pronto para o táxi. Autorizado táxi, via Indy Alfa, ponte operador no zero, torre 1895, Renegal no zero, 14, boa viagem. No 014, Indy, ponte operador, 7895, 3567, muito grato, boa noite. 3567. Padrão 07, 500 pés, decola do pátio. O 730 decolagem do pátio, comprou o oeste para o centro administrativo, 500 pés. Quarta-feira do sol. Tempo 200 graus, 109. Boa noite, lá no Sacarbo 8487, informação rústica. 7. Região 07, controle 1-20-8, decolada 05. 1-20-8, guardião 07. Decolada pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 1-20-8, controle, acione 5154. Transponder para o CAB. Pode visual para pouso, guardião 07. 7. Afirmativo, 5154, transponda e o nível de voo 330, copiado? Reporte para o estacionamento, Alex. Está o seu Gustavo, está no ar? Gabriel e o Cruz. Ah, o Cruz tá fora, tá voando. Salvador, boa noite. Está 3567, posição 1-0, pronto. 3567, boa noite. Autorizada a linha de decolagem, está 1-0, vento 200 graus, 1-0-9. Livre decolagem 1-0, a linha decola. Está 3567. Ele poderia coordenar para o 6201 na Pro de Bridge? Chame o centro agora em 1251, alternativa 3395, 6201. 351, alternando 3395, acionei 6201, obrigado, boa noite. Sinal para o cabo, guardião 07. Frequência livre, guardião 07. Até a próxima. Iniciando, tá? 3567. Sim. Pode estar trip. Pode ser o trip. Trip e reporte pro status. Pode anotar, graças. Fala, boa noite. Chanel 6259, informação Golf, autorização Guarulhos. 6259 Guarulhos. 360 via Upper Zulu 10 Bridge, Upper Zulu 6 para Hotel Zulu, trilha após conforme. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208 controle, 5157 transponder. Pesada nível de voo 360 São Paulo, Guarulhos e Upper Zulu 10. Decola da Anazero, curva direita da Elleda Motiva. Print Upper Zulu 16, BHZ, Trive, faço conforme. Aciona 5157 e após decolagem 1208, Oceania 6259. Chegou no 57, responde. 5157, conforme cotejado. 5567. Para 206 no 8, está livre, é forte para o táxi. Livre, reportar a verdade, está 206. 5.60, linha atenção, 3.5.67. O trip 5415 está acionado, pronto, táxi, o POB de 52, autonomia de 4 horas, alternando Vitória. Prezado táxi, via Engenho Alfa, ponto de esperada 10, time Torre 1895, QNH 10, 14, boa viagem. Quadro ponto de espera 11895, bom trabalho, laboratório. Paulo Salvador, boa noite, na 3897, informação Golf, para cópia Guarulhos. 97, Guarulhos, 340, pronto. Afirmo. Salvador, Guarulhos, 340, nível autorizado, via Upper Zulu 10, bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, trilha, quase conforme. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, 5167, o transporte. Pesado, Guarulhos, nível 340, decolada 10, com curva direita, da El, Leda, Motiva. Upper Zulu 10, bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, trilha, postos. Controle 208, aciona 5167, tá 3897. Também puxa seu nome, 3897. 97. Fala, Zulu, Capitão Guarani, aqui. 102 agora, 3027 na linha, na parte da janela, confirme a autonomia e a alternativa? 102, atendimento na casa. Com a 206, prezado táxi via Engenho Alfa no ponto de espera do 10, torre 1, 18, 95, QNH 10, 14. Guarda com a 2, 8, 9.